Você que tá em casa agora vai curtir com força, viu? Comigo! Sucesso demais! Bora, bora, bora! Uma noite de estrelas, saímos pra passear, de mãos dadas, namorados, uma vontade e um desejo, soltos pelo ar. Era tudo tão bonito, um amor só de nós dois. Construímos nosso ninho sem saber que a tempestade vem, chegava depois. Só vocês, vai. Vou lembrar, quem tá em casa canta comigo. Nosso amor para sempre. Vou lembrar, e no meu sonho mais bonito te encontrar, você no meu pensamento vai ficar, pro meu sonho de amor não acabar. Não. Vem! Bora se apaixonar, bora! Parceiro Herbert Filmagens, Alisson Chiclin, Top Live, top demais. Na, na, na, na, na, na, na. Vamos embora. É sucesso demais, hein? Vou oferecer essa música ao meu parceiro Leno, sua esposa Rosângela. Então aí em Curitiba, tamo junto. Tanto que eu te amei, pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei, quem jogou fora o nosso sonho, a nossa relação. Eu só sei que a minha vida não tem mais valor, sem você é solidão. Já pensei e já me decidi que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê. Por que não vê? Esse coração sofre, diz que não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não, não, não vá, não, não vá, não, não vá embora. embora. Não. Eduardo no sax. Esse é o guitarra. É, mexendo os teclados. Vamos embora, vamos embora.